Alvin Peak, in HL 05. taxa pode sair táxi via Alfa, Juliette, portão 05. localizada na área de proteína de peito, para agora o Salvador, a parte da Brilhada.

2, boa noite, direto do Itapu, cerca para 4.100, 21.00 na meia. Curva à esquerda para 235, o limite é radial 295 de Salvador. Caso de falha de comunicação, ao cruzar a radial 295, vai assumir a direção na presidência, passada a final de cumprimento pelo SPEC. Thank you. Juliette, Alfa, Flash Drop, pronto, próximo ponto de trás, 20 no meio. Alfa, pronto, pronto. Para a próxima, por favor, para

Rádio Estado. Salvador, boa noite, eu vou no 096, passo a 1510 na Momo. Boa noite, 096, até o Rio de Janeiro. Marcelo, como diz, se eu puder falar, hein? which might have a simple gamma energy near which might also seem to get affected. Contato com a Rádio Solar, 5 para 1, 2, 3, 4, 0. Após isso, você vai vir direto Lima, para as Lima da Vila. Vai vir direto Lima, 338. Oi, Salvador, boa noite, 274, final da direita aqui. Poderia confirmar a proa da proa de Motiva? A Santa Cruz está encerrada aqui na a outra reconexão quando saiu da nossa terceira via até de Leuda é a Santa. Onde foi para a Santa Cruz? Estou tirando a Santa Cruz para a